Gritos e panos formados pelo medo. Sentindo no ar as fases da morte. Capitão ruim, chupando estalhado. A força da morte reinando na terra. Fascista morte. Machando entre monstros humanos, mas reformadas de mentes vazias, guardas finadas, dando a vida perdida no inferno da última guerra. Fascista morte. Tomados pelo medo, sentindo no ar as fases da morte. Só como ele, de uma detalhada, a força da morte reinando na terra. Fascista morte.